Carota, vulgo God Snake, tropeçou nas folhas secas e mordeu a fruta quando se petrificou. Caiu de bruço no anzol do piso frio do banheiro e praticou topofilia e se misturou. Seguindo todas as pegadas da pequena centopeia nos bucólicos atalhos dessa tentação, foi devorada por besouros de veludo verde musgo e coroa na cabeça tipo carota kiwi. Não deveria remeter ao codinome tão propício, recorrente àquela que primeiro envenenou. Arruinou as mil ruínas do castelo de algodão vaporizado em colunas de Neandertal. Nos aposentos ela dança, onde a torre de Babel se despedaça em véu transcendental. Escorregando estatuetas no salão de gelo fino e derretendo os degraus em outra ocasião. O ambiente estremecente aglomera catavento, cuculeque, pimentão e bolos de rubi. Trocou de pele, desintegra-se aos poucos, vai pra caixa de Pandora, disfarçou na arca de Noé. Atravessou os sete mares, despediu-se dos insetos, andarilhos e boêmios de Decameron. Proliferou-se a essência proibida que mais tarde infestou as redondezas desses carnavais. Quem sabe um dia eu encontre ele acidentalmente no navio que vai pra França traficar especiarias. Nossa carne de segunda e nos cuspiram para longe, sobrevoa o mundo inteiro. E lá de cima eu me lembrei de uma canção que diz que fly above the trees. underwear through cobblestone streets. A child races and shouts, "Billy, come down from there. My mother's calling." His voice whimpers, the string clutched in his tiny hand. Not till I've seen the skies not lit up in tears, child, try and understand. Don't pull the string, don't bring me down, don't make me land. Plastic palace people, tin silent songs, they dream too long, their memories just stare. Plastic palace Alice, she steals her cards to borrow deals with deafening despair. Não, tu precisa Se torna um homem pudim. Pudim, todos o tempo da dislexia. Os acordes desconexos. Santa Clara, perdido. vocês não têm permissão de invadir meu cafezal. Fora daqui. Cai fora, velhote. Esse cafezal é meu.